Atenção, Montes Claros. Em minha contagem, eu não quero ver ninguém parado, hein? Quem ficar parado vai ficar 2 anos sem fazer amor. 1, 2, 1, 2, 3. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai. Vai! É o salinho da maldade. Obrigado, meu Deus, meu Deus. Na hora do amor, vem. Então, na hora do amor, ela gosta de fantasia. Faz de mim seu cavalinho e monta gostosinho. Ela gosta de fantasia, faz de mim. Sai do chão, vem, vem, vem. E vem, vem no cavalinho, vem no cavalinho. Me domina, vai, domina seu pai. Vem, vem, vem, vem. Olha o pacotó, joga um pra cima, geral, joga um pra cima. Pacotó, pacotó, pacotó, pacotó, pacotó, pacotó. Vem, vem pra ficar gostoso, acelera. E pra ficar gostoso, vai, vai, vai. Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. É o Gasparzinho, bebê. Solta o solinho da maldade aí, pai. Mortal do Arrocha. É o solinho da maldade. Nora do amor, nora do amor. Então na hora do amor, ela gosta de fantasia. Faz de mim seu cavalinho, eu monto gostosinho. Ela gosta de fantasia. Olha o fim, fim, fim, fim. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Olha o pacotó, olha o pacotó, vai, vai. Pacotó, pacotó, pacotó, pacotó. Eu disse pra ficar gostoso, acelera. E pra ficar gostoso, acelera que é melhor. Bogotó, bogotó, bogotó, bogotó, bogotó. Então solinho da maldade, vai, vai, vai. O solinho da maldade. Quem gostou faz barulho, aê!